Nosso tema de hoje é fundamentos do Espiritismo, né? Em que o Espiritismo está fundado? Uma síntese, claro, né? Para se a gente se aprofundar mais nesse assunto, nós temos até cursos na casa, né? Que aí vai tempão aí, mas acredito que a maioria de vocês, pelo menos algumas coisas, já sabem, tem leituras, né? Com certeza, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e a Gênese também, nós vamos ter uma noção bem clara dos fundamentos do Espiritismo. Mas a gente pode sintonizar o quê? O Espiritismo começa no século XIX com a divulgação do Livro dos Espíritos em 1851, porque um estudioso que foi de Leon Hippolyte Denisar Rivail, um francês, um estudioso que não acreditava em Espiritismo, era um técnico, né? Ele começa a estudar o fenômeno que ficou conhecido com a história, com as mesas girantes, que era o movimento de mesas, primeiramente, né? Depois outros objetos, como cestos, lápis, e assim foi a escrita depois, sem que ninguém encarnado, vamos dizer assim, mexesse nessas mesas. E ele, estudioso, duvidoso também da situação, vai, tira as suas conclusões, faz as suas experiências, e aí então, convencido de que realmente havia ação do plano espiritual sobre a matéria, ele começa então a elaborar perguntas, distribui para o mundo inteiro praticamente, em diversos grupos que ele ficava sabendo que se encontravam, que estudavam um assunto, e aquelas respostas que vinham coincidentes dos mais diversos pontos, sem os grupos se conhecerem, ele então reúne isso e publica o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro. Com certeza foi um choque tão forte que a Igreja Católica Espanhola manda recolher todos esses livros e queimar em praça pública. Porque eles realmente trazem, vamos dizer, informações que contrariam o que a Igreja pregava na época e ainda prega até hoje. E aí a gente entende, realmente, até hoje, o Espiritismo é tido até como um movimento meio que revolucionário, e se entende isso, porque o que aconteceu com Jesus há 2000 anos atrás? Ele vem, traz um parecer, vamos dizer assim, das leis, começa a divulgar as leis de uma forma que choca com a cultura da época. E o que, que se faz com Jesus? Se sai, né, apedrado até crucificado. Assim também a doutrina espírita. E com certeza, assim como o cristianismo perdurou 2000 anos, entre erros e acertos, né, também o Espiritismo não vai terminar, porque com certeza ele traz a luz da verdade através do conhecimento de ciência, filosofia e, consequentemente, religião. Ciência porque os estudos começaram a ser científicos, né, pelo método indutivo também, mas filosoficamente pensando a coerência nas ações. E eu sempre digo, quando falo da doutrina espírita, quando você começa a explicar o mundo, a nossa vida, as coisas, partindo de princípios, de bases verdadeiras, iniciais verdadeiras, você vai explicando tudo e não tem incoerência. Quando você parte do princípio de bases não verdadeiras, você não tem como explicar. E aí você tem que fazer o quê? Joga, né? Estes são os mistérios da fé. É isso que acontece. Por exemplo, das coisas bem básicas, você acredita que a vida humana começou com Adão e Eva? Se você acredita, comece a explicar se Adão e Eva estavam do lado de lá do Oceano Atlântico ou do lado de cá do Oceano Atlântico. Creio eu que estaria do lado de lá, porque o mundo mais antigo é do lado de lá. Mas como quando Cristóvão Colombo descobriu as Américas, estava cheio de gente aqui? Vieram da onde? O Adão e Eva ou os filhos de Adão e Eva saíram a nado atravessando o Oceano Atlântico, porque até então não tinha embarcações. E como explicar que aqui na América Central tem pirâmides e uma civilização que havia ali tão parecida quanto aquela que estava no Egito, com seus conhecimentos técnicos de pirâmides? Ou seja, nós temos dois lados do mundo, com o Oceano Atlântico no meio, duas culturas bem semelhantes, avançadas, e aí? Como explicar isso? Agora, se eu parto do princípio da evolução das espécies, elas se desenvolvem em qualquer lado do oceano, e em qualquer planeta, e em qualquer lugar desse universo. Aí eu começo a explicar por que uns são inteligentes, outros não são. Por que uns, hoje, nascem deficientes, débeis mentais, outros nascem perfeitos. Eu vou explicando. Porque dentro do programa das quatro leis básicas em que se fundamenta o Espiritismo, que é a lei da reencarnação, vivemos muitas vidas, vamos progredindo cada um segundo suas obras, e aí chegamos à lei do trabalho, a cada um segundo suas obras mesmo, ou seja, se você é inteligente, foi você que se dedicou a estudar, a desenvolver. Não foi ninguém que fez para ti. E nem Deus escolheu um grau de inteligência para você. E aí entra a lei da justiça, que entra a lei do karma, ação e reação, que Deus não vai privilegiar A ou B ou C, e sim vai dar a todos iguais. Todos nascem simples e ignorantes e vêm se desenvolvendo pelas espécies, com o tempo, plantando e colhendo, fez o bem, colheu o bem, fez o mal, colheu o mal. E a lei do amor, que é aquela que reúne, então, todos nós, não só homens, né, a raça humana, mas sim a natureza, o universo, tudo. Se nós colhemos do planeta Terra os meios para nossa sobrevivência, temos que respeitar o planeta Terra, porque senão vem aquilo que nós estamos vendo aí hoje, não é verdade? A natureza toda desregulada, certamente porque nós agredimos a natureza. E não temos nem consciência de natureza. A gente às vezes, eu creio, né, que quem está um pouco mais consciente como nós aqui, tenha cuidados mínimos, básicos. Eu falava com um amigo meu hoje à tarde, lá de Caxias, porque aí no início do mês veio aquela enxurrada que alagou praticamente toda a cidade. E ele diz assim, olha lá, ó, pets aí que nós usamos para água aí, na boca de lobo. Só. Tem jeito, ele já quase aqui no meu galpão aqui, começou a entrar água, quase perdi uma mercadoria aí. Mas nós temos consciência que não pode fazer isso? Enquanto, paralelamente, nós temos pessoas que se chuparem uma bala, não jogam o papel no chão, põem no bolso, se não tem onde colocar, se não tem lixo, até encontrar um lugar para colocar esse papel. E é isso que se deve fazer. Não é verdade? Então, tudo isso realmente são fundamentos de uma cultura espiritual que nós temos que trabalhar. E, sintetizando, né, esses fundamentos da doutrina espírita, tem uma mensagem que nos mandaram, achei muito interessante, trouxe para vocês aí, né, porque nós falamos de fundamento da doutrina espírita, e agora o que a doutrina espírita faz com cada um de nós? 20 serviços que o Espiritismo faz por você. 1. Integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna responsável diante da vida. Você faz o seu destino. Não tem ninguém culpar o outro, o governo, etc. Não, é você. Porque tudo isso que eu falei aqui, se nós não fazemos hoje, já fizemos no passado. Não é verdade? E tem gente que está fazendo ainda hoje. 2. Expõe o sentido real das lições do Cristo e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. Reviver o cristianismo puro. Porque Jesus falou de reencarnação, falou de plantou, colheu, a cada um segundo suas obras, tudo. Se não ficou muito clara, foi porque nós, homens, né, desviamos. Suprime-lhe as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe. Com o Espiritismo não tem morte, e é a certeza. Onde que nós vamos? No plano de lá. E seremos iguais ao que somos aqui. Não tem céu e inferno. Revela-lhe o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Já falei. Confere-lhe forças para suportar as maiores dificuldades do corpo, mostrando a você que o instrumento físico não os reflete as condições ou necessidades do espírito. Então explica que as doenças, elas estão refletindo aquilo que você está plantando. Tranquiliza você com respeito aos desajustes da parentela, os parentes, né? Esclarecendo que o lar recebe não somente afetos, mas também os desafetos de existências passadas para a necessária reparação. Explica porque, dentro das mesmas famílias, às vezes é como se diz costumeiramente, cachorro e gato. Né? Pai e mãe, entre irmãos, é cachorro e gato, não é? Ai, querido, não tem nada disso. Né? Claro, os inimigos do passado vêm para dentro da sua casa. Demonstra-lhe que o seu principal templo para o culto da presença divina é a consciência. Coisas externas não resolvem muito. Liberta-lhe a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa. Ou seja, não tem dogmas, não tem nada. Você faz o bem, não precisa ter etiqueta nenhuma, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser nada. Se você faz o bem, você está dentro da lei. Elimina a maior parte das preocupações acerca do futuro além da morte. Por quê? Não vai mudar nada. Ninguém vai ser santo nem demônio. Você vai ser aquilo que você é. E vai, certamente, estar adequado no seu posto. Dá-lhe o conforto do intercâmbio com os entes queridos, depois dos encarnados. Talvez a doutrina espírita aqui seja, né, o maior dos confortos, as linhas de conforto, para se ter contatos com os desencarnados. Explicando, com certeza, que eles vivem. Entrega-lhe o conhecimento da mediunidade. Idem. Traça-lhe providência para o combate ou para a cura da obsessão, explica tantas doenças, pensamentos que vêm do além e que, através de um trabalho espiritual, se resolve. Concede-lhe o direito à fé raciocinada, ciência. Destaca-lhe o imperativo da caridade por dever, ou seja, fora da caridade não há salvação. Auxilia você a revisar e revalorizar os seus conceitos de trabalho e tempo. A cada um, segundo suas obras, então também a vagabundagem não leva a lugar nenhum, né? Concede-lhe a certeza natural de que, se beneficiamos ou prejudicamos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando nós próprios. Faça aos outros aquilo que gostaria que te fizesse. Garante-lhe serenidade e paz diante das calúnias ou das críticas. Eu sei aquilo que eu quero, aquilo que eu sou, sigo o meu caminho. Os outros é que nem um filme, são os outros. Ensina você a considerar adversários ou por instrutores, mesmo as inimizades, os amigos nos apontam muitas verdades. Explica-lhe que, por maiores que sejam as dificuldades exteriores, intimamente você é livre para melhorar ou agravar a própria situação. Não importa a situação que você esteja, você é livre para piorar ainda mais ou para melhorar ela. Desespero, etc, etc. Falta de calma. Pior ainda mais. E 20, dá a você que o ensinamento que a fé ilumina o caminho, mas ninguém fugirá da lei que manda atribuir a cada qual segundo as suas obras pessoais. E a maior caridade que se faz à doutrina espírita é a sua divulgação, aquilo que a gente está fazendo aqui agora.